Salve, salve, Florianópolis. Ai, DJ Cia. FV coerente. Daquele jeito. É nóis no pente. É nóis no pente. É nóis no pente. Dinheiro agora, sem dor nem escrúpulo. É fundamental. Um por amor, dois por dinheiro. É fundamental. É fundamental, o respeito com os irmãos da quebrada. As ideias sadias com a molecada. É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. É o papo é de ladrão. Aí vagabundo. FV coerente. DJ Cia. É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Um por amor, dois por dinheiro. É fundamental. É fundamental. A gente tá sempre lembrando, certo? Daquele que te apoia. Torce pelo seu sucesso. Com todo respeito e consideração. Da Zona Oeste de Carapicuíba, São Paulo, a Santa Catarina. Ai, é tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. É o papel de ladrão. Aí, vagabundo. Aí, vagabundo. Tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Aí, vagabundo. Aí, vagabundo. É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso.